Às vezes eu me sinto um fantasma, arrancando flores no jardim. À meia-noite penso em você e sigo despedaçando pétalas ao vento na tempestade. Pétalas vermelhas, tô com saudade de você. E as ondas vêm me cobrir na noite.